fome a tua lei. Teus mandamentos no meu coração, ensina-me a andar em teus caminhos, entrego a minha vida em tuas mãos, molda-me conforme a tua lei. Teus mandamentos no meu coração, ensina-me a andar em teus caminhos e entrego a minha vida em tuas mãos e perdoa-me, Senhor, e atende o meu clamor. Diante de ti eu quero me humilhar, pois um coração arrependido tu não rejeitarás. Em santidade quero te adorar, confio em ti, atende o meu clamor. Diante de ti eu quero me humilhar, pois um coração arrependido tu não rejeitarás. Em santidade quero te adorar, confio em ti, salvação, e espero em ti, eu não temerei, de todo meu coração te amarei.